povo da terra. Olhem para o céu e vejam que lindo cristal tem a vossa alma. No abraço das criaturas, no templo do amor, a paixão da natureza, o delírio de viver. Somos todos os deuses, somos todos um só. Oxigênio.